Andar na estrada, hein? Andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde, te pegam que nem um vivo ou morto, sempre disposto a mudar o jogo. Procurado, eu sou suspeito da banca que só tem monstro. Se meu rap é desacato, pau nos putos do Senado. Ainda é muito a ser cobrado, eles me julgam que nem louco. É, mas deixa vir pra colar, pra cobrar várias cobras e que rasteja nossa volta. Nós capota até o fim, poucas ideias, mente berre, descarrega a revolta. É o brilho no olho, o olho no olho, o olho no ouro. E o ouro pro bolso não fica de molho, que a noite é insana, sabor amargo, esse tempo tá osso. Sangue ferve, rap é ar pro meus pulmão. Oh my level, se te serve, pred break, vacilão. Sermões, refrões, ao longo dessa partida, visões, canções pra serem esclarecida. Bola em campo na disputa, então honra de coração. Matar no peito faz com jeito, habilidade pras função. Quer é 7, a 9, é 10, mas não vestem a camisa. Parcelado ou vem à vista e o troco nós agiliza. Sorriso desmanchados caem pelo caminho, se afogando em ideia rasa, se sentindo sozinho. Foi, achando que tava fácil, bateu de frente com o bonde, minha família é mais ágil. Foi, achando que tava fácil, bateu de frente com o bonde, minha família é mais ágil. Foi. Pros pedra caramela só toma essa pedrada. E é de frente é a família boca braba que chega nessa merda que é pra fazer estrago. É o time dos guri que tem o jogo da mais cara. Brico tenta acompanhar, mas não consegue acompanhar. Tá se batendo com a caneta, tá cansado de apanhar. Ganha todo meu sangue de fato nessa porra. Dona Josa vem com esse papo de professor, speed flow. Conteúdo é gin, só observa. Tanto que falaram mal que decoraram com essa merda. E não vai parando por aí, tá ligado? Não quero te dar conselho, se uma cara te derruba na cara, tapa de luva, tu cai na elas. Tô te dando papo reto, segue não, vai pela curva, tá na rua, tô na chuva, tô no caos com meu pau. Filha da puta, vira em baga que sabe que eu tô na saga, tocando qualquer parada. Não sou bastante de capuz, tô nascendo com os boca braba, cinco firme na levada, tocando qualquer flipada, velocidade da luz. Esmagado igual barato, tiro da boca batata. Antes de falar merda, só tenta me acompanhar. Não consegue ficar quieto, só deixa mais perto na cara, soco reto e na lona tu vai ficar. Não fica nervoso com essa rima que te corta mais de 50 pedaços. Eu não tenho conteúdo, acho que tava surdo. Sou um vagabundo, sai da reto, seu cabaço. Foi. Achando que tava fácil, bateu de frente com o bonde, minha família é mais ágil. Foi. Achando que tava fácil, bateu de frente com o bonde, minha família é mais ágil.